apetite no crime não é super cine. Avisa os moleque que mãe vai chorar. Quadrada, matraca, trepado, pente tá cheio, prato estourar. Quadrada que chega, que canta, o inimigo aqui não levanta. O corpo furado, crivado, largado, ML já tá pra chegar. Truta, fica ligeiro, moleque, pede back, quer te apertar. A mosca de quebrado, escuta o barulho da bala e começa a rezar. Favela que chega, chora, não deseja, é triste ver as mães chorar. O filho que era bandido, que já deu tiro, sente o gosto da bala, agora que tá estendido. O povo de pouco a pouco começa a chegar. É triste pras mães ver o filho caído, furado, o sangue jorrar. É choro, mas você quis assim. Gatilhou, a PT descarregou, matou o neguinho, enfim. Moleque louco na guerra, não entrega o jogo. É luto pra favela, o ódio rancou, vou matar de novo. Moleque noiado, fumou baseado, com saco de cola, sequência nesclado, uma cor de quebrada, acendendo cigarro, chance pra me destralar. Ratatata, o nego drama começa a cantar. Mira especial, seis no tambor, cinco janela. Sem cortina, de preferência, a sequência, porcas algema. Arrombado, fardado, com cara de bravo, tá louco pra me intimidar. Depois o cuzão na televisão, não é o Faustão, só quer me tirar. O canal é o 9, pra mim cê é louco, os moleque tá louco pra te trombar. Sabe tirar, sabe xingar, atitude de papagaio no ar. Papá de ladrão, com disposição, não paga madeira, aqui pro seis não. Na cinto oitão, quadrada na mão, os polícia chegou, já solta o rojão. Vai mocar o malote, com quilo do forte, tráfico não é por ibope. É o meio de vida dos pobres, pra se sustentar. Eu não sonhei assim, nem você, é triste ver as mães chorar. Corre meninão, o crime não é pajão. Se entrou na brincadeira, fica esperto então. Cão te atentou e você quis ouvir. Agora tá em coma, morrendo na UTI. Corre meninão, o crime não é pajão. Se entrou na brincadeira, fica esperto então. Cão te atentou e você quis ouvir. Agora tá em coma, morrendo na UTI. Te avisei que o crime era louco, não me ouviu, quis o tiro no globo. Foi trocar com a polícia na porra da fita, é só moleque morto. O que adiantou, meu querido? Fala pra mim. Aqui é selva de pedra, morro, favela, enfim. É estilo, cara e coroa, quem não é, os cabela boa. Aqui na vila se quer ser ladrão, catos, ferro, perfuro, pulmão. Colete aqui não, verme cuzão, tentou se esquivar, é corpo no chão. Quadrada na mão, fuga então, drobando a esquina, cheio de ladrão. No tambor do oitão, tem sede de teflon, não pago madeira, pra ninguém não. Pega o cuzão, rasta então, de quebrada, morou sangue bom. A locomoção, dos meninão, Charlotte Home, sem direção. As armas cantou, os ferro berrou, cão gatilhou, estralo então. Corre meninão, o crime não é pajão. Se entrou na brincadeira, fica esperto então. Cão te atentou e você quis ouvir. Agora tá em coma, morrendo na UTI. Corre meninão, o crime não é pajão. Se entrou na brincadeira, fica esperto então. Cão te atentou e você quis ouvir. Agora tá em coma, morrendo na UTI. Os loucos que correm a fita, crueldade é só tiro na pinha. Ladrão, vida louca, entra de toque, carboniza a vítima. Matéria no jornal, cê viu? Fulano morreu? Levou altas facadas e era truta meu. Moscou deu bobeira, caiu na teia, flores no velório, que assim seja. Sua mãe que chora sobre seu caixão, você tá gelado e não escuta não. Me dói coração, os meninão, tudo novo morrendo então. Sou eu ser ladrão, que mata então, o jogo inverteu, morou sangue bom. Matou, levou pipoco. No coco era menos um. Sonhando então, fascinados pelo crime. Achou, mas viu que o bang é louco. Com tiro de 38, decretou seu fim. É vida louca, as armas cantam e o sangue jorra. Quadrada oitão, ponto 50. Cheiro de pólvora, ponto 40. Só ferramenta que fala linguagem, no fim te arrebenta. Quis te alertar, a rima não era pra ser violenta, mas cê não me ouviu e preferiu o crime. Letras de rap que te alerta, as armas define. O bang é louco e não tem misericórdia. As armas canta e no fim sua mãe que chora. Corre meninão, o crime não é pajão. Se entrou na brincadeira, fica esperto então. Cão te atentou e você quis ouvir. Agora tá em coma, morrendo na UTI. Corre meninão, o crime não é pajão. Se entrou na brincadeira, fica esperto então. Cão te atentou e você quis ouvir. Agora tá em coma, morrendo na UTI.